caralho. Quer se calhar uma cena, meu? Para já em prato. Não, não sei se essa câmera. Não, não precisa dela. Não. Tem que estar aqui. Está com o microfone. Acho que não estás. Vamos ouvir um bocado. Não. Faça uns sons. Ah, faz sons guturais, já.